Seção 24 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordom. O Velho e a Mosca, de Esopo. Repousava sua lheira um velho calvo, com a cabeça descoberta, e uma mosca não fazia senão picar-lhe na calva. Acudia logo o velho com a mão, e como ela fugisse muito depressa, dava em si mesmo grandes palmadas, de que a mosca gostava e se ria. Disse o velho: Ride-vos, embora de quantas vezes eu der em mim, que isso não me mata, mas se uma só vez vos acertar, ficareis morta e pagareis o novo e o velho. Moralidade: Mancebos há quem zombar e escarnecer dos homens graves e sisudos são mais importunos que moscas, até que o homem grave, pelos castigar, lhes descobre uma falta sua, com que os deixa mortos de injuriados. Eu, por esta mosca, entendo alguns muito zelosos, que trabalham por dar desgostos a senhores poderosos, ou fazem sobrancerias às justiças e escapam muitas vezes, até que de alguma caem nas suas mãos e os fustigam de maneira que ficam perdidos de todo. Fim de O Velho e a Mosca.